Era transferência, era o controle de Salvador. Boa tarde, desça para o 050 na chegada a Mari. Identifique, está sob vigilância. CT14-320, Galeão, livre táxi à direita, no ponto de espera a torre em 1895. Boa tarde, o azul padrão no noite. Livre táxi à direita, ponto de espera 1895, do táxi. Trip 5488, identifique, desça para 4 mil pés, ajuste de altímetro, 0111, chegada a mão. 4111, identificou o trip 5488. O Arpia 04 copiou a torre. Sim. Operador Salvador, voo 9755, vai atingir 4 mil. Poderá prosseguir na aproximação? Desça para 2 mil pés. Reporte estabilizado LS, ajuste no 0 no 1. Gente, acusaremos desestabilizados em LS. Voo 9755. Controle Salvador, Arpia 04. Ásia 04, você tem 500 pés, reporte no farol da Barra. Reportará, o Ásia 04 solicita uma canhão de cantadores. Azul 4, 1-1-8 ali, mantém 1-0. Novembro, Vitor Romeu, a rota direta pela linha do litoral, decola da 17 com curva à direita para o litoral sul, transponder é o 0165, controle em 1935, cortejo. O meu Oscar Bravo na bata com o PLB, 2. 0 único a bordo, ok, bom voo. Chame a torre 1895 para acionamento, que é NHB em 11. Alô, Xanero, 6604, alô, 0507. Autorizado, acionamento no 5, chame para o táxi, o altímetro no 011. O chame 63 no 4. Chamar para o táxi, profano. Bola, objeto 5729, está sem tiro novembro, para com 5-6-0, bola, tarde. 360 para Confins, aprovado, Web 5729 pela APRA Zulu 16. Decola da 10 com curva direita, subida da El, Leda e Bride. O transponder é 5103, controle em 119, decimal 35, cotege. Autorizado Confins, pelo 360. Primeira aerovia APRA Zulu 16, da El, Leda, Bride. 10 de curva direita, 5103 de transponder, 1935 é o controle, está no portão Z2. Correto, cotejamento 5729, chama para acionamento no 2. Tá lá. Delta Deculoso no 8, controle 1 no 935. Whisky Kilo Zulu avistado, livre pouso, pista 17, vento 130 graus 9 nós. 30 graus 9 nós, autorizado pelo 97, Whisky Kilo Zulu. Repórter passado 20 mil. Controle 1, 9, decimal 3. 9, 5. Muito obrigado, uma boa tarde. Controle de Salvador, muito boa tarde. Azul 4, 1, 1, 8. 4, 1, 1, 8, boa tarde. Azul 360, lifestyle. Subindo para o 360 no perfil, azul 4, 1, 1, 8. Frequência livre, Ásia 04. Estabilizado, voo 1755, pista vista. Chame torre 118, decimal 95. 295. 5105 e o controle em 119, decimal 35, QTG. Atenção, autorizado com fins no nível 360, via Upper Zulu 16. Decola no zero, curva direita, da El Leda, após brilho. 5105 no transponder, 1935. Controle 3217. 3217, correto. Cortejamento, chame para o acionamento. Qual o portão que se encontra? Na posição 5 no pátio 3. Sente, chame para acionamento, QNH 1011. Vente, camarada 1011, da 3217. Whisky Kilo Zulu, após o helicóptero liberar, o senhor prosseguir táxi pela pista 1735 até o passo 4, me chamando pista livre. Ok, gol no 077, está autorizado para o Galeão, nível de voo 360, a primeira aerovia, Upper Zulu 10. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da El, Leda e Bride. O transponder é 5111 e o controle em 119 decimal 35, contagem. 7360 para o Galeão. A primeira aerovia fez o 10, decola da 10, curva direita, não precisa da El, Leda, Bridge, 5111 aciona, 1935, bom controle, gol 1077. 1077, correto, chame para acionamento do pátio 1. Ah, chamaremos o 077, está aqui na função 12, na remota. Tiro Tango Romeu Morro de São Paulo, autorizado 1 no meu pés, pela linha do litoral sul, decola da 17 com curva direita para o corredor Axé e o transponder 0124, controle 1935, proteja. Quilo Tango Romeu, não é isso? Ok, Quilo Tango Romeu, tá correto o cotejamento, chame a torre em 18, 612, perdão, 1895 para acionamento, táxi decolagem, o POB 01. Ok, ciente, bom voo, até a próxima, QNH 1011. Solo 6314, acionou 99 a bordo, com 34 Atena, Salvador para o táxi. 3 horas e 4 minutos, é isso? Afirma, senhor. Ok, 99 a bordo, Salvador, tá livre o táxi via pátio 1 no Índia e Alfa. No ponto de espera, a torre 1895, tem um bom voo, uma boa noite, hoje é 63 no 4. Quase 8. Índia Alfa 19, confirmando o controle. A torre 11895 e o controle 11935, ok? Afirma 11895, 1935, grato, boa parte. Comandou, boa tarde, Gol no 399. O Gol no 755, prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. Alfa, mantenha a Juliette. O Gol no 399, 360 para Congonhas, já autorizado, aceita? Sim, se quiser adiantar a subida, já agradecemos. Ok, o Gol no 399, a cópia completa, autorizado para São Paulo, Congonhas. Pela Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto trivia, após conforme a rota apresentada, do plano apresentado. Decola da cabeceira 10, curva direita, subida da El, Leda e Bride. O transponder é 5107, o controle em 119, decimal 35, quantas? Conforme para Congonhas, da El, Leda, Bride, Upper Zulu 16. 5407 o transponder, 1935 o controle, ok? 5107, 1935, obrigado. Correto, no 399, 360 o nível, chama pronto para acionamento, portão 7. Semana, obrigado. Fala, Jack, 5729, canal 029, fica acionamento. Autorizado acionamento, QNH 1011, chama para o táxi, web 5729. Autorizado, chamará para o táxi, 5729. Aguarde para prosseguir descida 3192. Para o custo localizador 35488. Chame torre 1 no 8, decimal meia dúzia. 18 meia dúzia, confio. Correção 955488. 1895. Tan 3192, reduza para 1970 nós, desça para 2000 pés, autorizado LS. Gente, desça para 2000 pés, autorizado ILS, tá 3192. 3192, informe que o tráfego que o precede, Alfa Tan 72, já reduzido com 1930 nós de grau de speed. Para maior separação com via esquerda, vou na proa 030 para o localizador. Já para quem? O senhor. É o TAN 3192? Correto. 030 então, TAN 3192. Descendo para 2000. Afirmativo. Zé Novembro Evita, desça para o 050, identifique a chegada em Amari. Supendeca 050 em Amari, Zé Novembro Evita. 925, curva direita, foi para o 230, limitado pelo localizador. Controle, voo 1925. 1925, curve à direita, vou ir na proa 230 para o localizador. Ó, 230 para o localizador. Afirmativo, voo 1925, proa 230 para o localizador. Contramão, mas tudo bem. Puxa, 3192, pode interceptar a aproximação? Afirmativo, 3192. Interceptando agora. 3192, reduza para a velocidade de aproximação e aguarde transferência de comunicações. Controle, boa tarde, acionário 6314. 6314, subou 340, saída Momo, vigilância. 340 na Momo. Frequência livre, Mike, Eco Delta. Controle, já mandou para Tango, Kilo Tango Romeu. Guarde, Kilo Tango Romeu. Gol 1925, curve à esquerda, proa 130, desça para 3.000 pés, ajuste no 09. 30, 3.000 pés, e 11, gol 1925. 3192, chame torre 118, decimal 95. 118.95. Quilo Tango Romeu, prossiga. Decolada 17, senhor, se possível autoriza a proa direta de Morro de São Paulo, acendendo para 2.500 pés. Afirmativo, está autorizado da presente. 2.500 na frente, Romeu. Tá, vai o Paulinho. Confirme. Dois 4-1 no 8, chame Recife, 1-3-3-2-5, alterne 1-2-5-1. Boa tarde. Gol no 925, desça para 2.000 pés, está autorizado LS e reposto estabilizado. 2.000 autorizado LS, para o 9. Busque quilos o número para chegar. Ah, ok, chegou aqui para mim agora o Esquilo Zulu, autorizado 1 no meu pés, direto para Cairo Lourenço, Serra November, Charlie Lima, decola 1-7, curva à direita para o corredor Axé, o transponder 0162, controle 1935, cortejo. Mantendo 500 pés. Gente, então fique atento a tráfego, a 12 horas, no mesmo rumo. Mantendo 500 pés, um helicóptero da Força Aérea. Está aproximadamente 4 milhas à sua frente. A rotatória, Vitorino de Juliette. Vitorino de Juliette, torre 118, decimal 95. 895, grato, boa tarde. Ó. Serra Mike Fox, não é Interlagos, senhor. Reporte rotatória, Serra Mike Foxtrot. É que reportará mais, Fox. Oito, solo 3-0, agilizando, livre à direita, ao livrar-se, mão 219. Gente, primeira direita, livre, solo 219, agilizando. Torre. Afirmativo, agora vendo a aeronave de Brando. Informação final, espaço travado, então fica 10. Objeto 5729, após o pouso, é voz da TAM. A linha mantém na 1-0. Após o pouso da aeronave, a linha mantém na 1-0. Fica a aeronave. Afinal de 3 milhas, ano 7, Vitorino de Juliette. Copiado, Vitorino de Juliette, livre pouso no 7, vento 120 graus, 9 nós. Livre pouso, Júlio. Ok, copiado, aguarde para o táxi, o Whisky Close Blue. Nós temos o Vitorino Juliette que está pousando agora no 17 e após o mesmo ingressar no pátio, o senhor tem livre táxi. 3192 solou, 32 livrou, 219. 5729, vento, 120 graus, 8 nós, autorizado a decolar. Autorizado a decolar, está 10, 5729. Não. Alfa antes da Juliette, 3192. Subito indo Juliette, sempre em coordenação com o mesmo e atentando ao tráfego. Torre Salvador, Papa Romeu, Sierra Mike Fox. Sierra Mike Fox, Trotto, siga. 8 milhas, transfere na sua escuta, visual com o 7. Copiado pro lado da rotatória, intercepta final no 7, chama 3 milhas Fox. TF, Mike Fox. Torre, Bono 925, aproximação final. 1925, avistado livre pouso, pista 10, vento, 120 graus, 8 mais. Livre pouso, 9. Vitorinho e Juliette, seu solo aos 33, backtrack autorizado, só me pista livre. Copiado. Controle Webjet 5729, boa tarde. Boa tarde, Webjet 5729, contato radar, suba para o nível 360, ao cruzar 2 mil pés, autorizado por Odilida. Termativo 360, após 2 mil, vai passar agora para Odilida, obrigado. Kilo Zulu, informa o vento 120 graus com 7 nós, forma tem livre decolagem da pista 17. Voo 1925, seu solo voo 35, livrada à direita, ao livrar se chama 1219. Gente, ao livrar à direita, 1219, voo 1925. Juliette. Alfa Camarada da Juliette, 1925. Do Sierra, Mike Fox Trot, tem livre pouso 107, vento 140 graus, 7 nós. Tem, Mike Fox, tá desado o pouso então. Tango Whisky, Kilo Zulu, contato radar prossiga visual. Corredor Axé, meu pé. Autoriza voar direto, 27. Autorizado. Suba para 2500 pés, direto Cairu, Whisky, Kilo Zulu. 2500, essa para aqui, Whisky, Kilo Zulu. Controle, Sierra November Vitor, estabilizado no curso localizador. Sierra November Vitor, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. Salvador, 1-8-9-5. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Gol no 395, acione identificação dessa via. Chegada a Mari para 2 mil pés, o QNH 109. Controle, Webjet 5729. Objeto 5729 é o controle. Teria como coordenar com o centro para voar a bridge direto? Sente aguarde, o objeto 5729. Obrigado, aguardando. Quem modificou os 37 do Sierra November Vitor, autorizado pelo prosseguir base pela direita, é bom virando base para a final. Espera, de base para a final, pista 97, Sierra November Vitor. Visual direto HGE, o Guardião 02, QNH 101 Nunes Salvador, reporte visual com local de pouso. Passarelo 2231, autorizado para barreiras, nível de voo 340. A rota direto Dedol, direto Zambi, direto Iupu, após conforme o plano apresentado. Decola da 10, curva à direita, perdão, curva à esquerda, subida Momo, após direto Dedol. O transponder é 5114, controle em 119, decimal 35, contagem. Passarei 2231 correto, chama para acionamento na remoto no 4. Solo Gol 1925, próximo a Juliette. 1925, ingresso Juliette, portão 01. 01, Gol 1925. Guardião 02 na tráfego conhecido no setor, frequência livre. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, controle Salvador. Na escuta, Delcor. O Sierra Mike Foxtrot observando o tráfego, autorizado a ingressar a pista 1735 para o... para a Bata, confirmando isso, Bata? Ok, sim, estamos em pista livre.